Ai, ai, menina, teu olhar bonito me conquistou. Menina, vem dançar comigo e fazer amor. Menina, foi Deus quem te abençoou. Teu remeleixo é demais, é cerveja, swing e calor. Aracati, praias tão lindas, Cumbuco e Caraí, Canoa e Radia, Ceará, beleza tropical. Teu remelejo é demais, é cerveja, swing e calor. Oh, oh, oh, porta o capital do amor. Oh, oh, oh, oh, aí me leva pra volta que eu vou. Ai, ai, menina, teu olhar bonito me conquistou. Menina, vem dançar comigo e fazer amor. Menina, foi Deus quem te abençoou. Teu remelejo é demais, é cerveja, swing e calor. Oh, oh, oh, porta o capital do amor. Oh, oh, oh, oh, aí me leva pra volta que eu vou. Volta que eu vou. Ai, ai, menina, Jeri, Aracati, praias tão lindas, Cumbuco e Caraí, Canoa e Radia, Ceará, beleza tropical. Teu remelejo é demais, é cerveja, swing e calor. Oh, oh, oh, porta o capital do amor. Oh, oh, oh, oh, ai, me leva pra volta que eu vou. Oh, oh, oh, oh, ai, me leva pra volta.